Eu não vejo anime do capeta, então é complicado. Pô, até em anime tu tem medo, cara. Que é isso? Dois temas seguidos que eu não sei o que fazer. Não, três, né? Que teve de criança também. Yo, galera, começa agora mais uma edição do Sobre Músicas e Animes, edição número 25. Eu estou aqui na presença do padrinho da Podosfera, o Carlírio Neto. Jesus! Saudações a todos. Vamos então para mais uma edição dessa brilhante série de podcasts que é o Sobre Música e Animes, chegando a uma saudável 25ª edição. E dando continuidade às palavras do Evilazo, vamos apresentar o restante da equipe, que hoje está um pouquinho reduzida, por razões diferenciadas. Então, hoje sem só mais... tem homem, hoje só tem homem. É muito peixe da salsicha. Ah, manja aí. É, por isso que eu não vou em festa que me convidam, né? Que é só salsicha essa merda. Assim, tanto que a pessoa que indicou o tema da vez não está presente, mas tudo bem, isso acontece. Passa, isso passa. Apresentando o restante da equipe, vamos então dar as boas-vindas ao Bebop. Oi, obrigado pelas boas-vindas. É nada, sim. Bem-vindo, Bebop. Agora, saudações ao Eric. Olá. Sempre direto no assunto. E por último, o Luke Lucas. Gravando da casa do senhor, porque aqui não existe Satanás. Tá, né? Beleza. Tu vai me fazer mesmo pegar essa porra dessa música pra colocar de que pariu, Luke. Se quiser ter a outra. Agora não, peraí, agora só de mal. Eu quero que você cante o começo da música toda, até essa parte. Eu era um bêbado que vivia drogado. Hoje estou curado. Encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Hoje temos a ausência das amigas Loba e Ana, por motivos extra, campo. E foi a Ana quem tinha dado a ideia do tema deste podcast, que é Animes com Demônios. Então, será um podcast, como é que eu posso dizer, da cor totalmente vermelha sangue dessa vez, né? Vai ser um podcast bem demoníaco em seus temas musicais. Sacrifique as virgens! Uau. Satanás! Satanás! Bom, pra falar da sua primeira indicação então, vamos com o Eric. Eu tenho a impressão que o Carlos escolhe sempre eu pra ser o primeiro, mas enfim. É a Ana, também tem a Ana. Então, a primeira vai ser a música de abertura de Kami no Mizoshiro Sekai, a primeira temporada. God Only Knows Dai Samako. E no caso a história de um rapaz que é o Katsuragi Keima, que é um viciado em simuladores de encontro, date sims, que conhece uma garota que é uma demônio que precisa resgatar demônios fugitivos do inferno que se alojaram no corações de garotas reais. Ah, só que o único meio de retirar esses demônios é o rapaz tendo que conquistar a garota, sendo que ele é um completo nerd que não se importa com o mundo real. Deus da Conquista. Deus da Conquista, que já conquistou mais de 10 mil garotas 3D. Mas no mundo real não conquistou nenhum. 2D também. Não, peraí, 2D também. 2D também. Oi? Eu tinha esquecido desse anime, pode crer, tem demônios assim. 2D, cara, 2D. Aí, poxa, acho que já teve 3 temporadas, aqui a maioria do pessoal já viu. Eu prefiro mangá, mas o anime ainda assim é bem legal. E eu acho... Como a demônia, a Lúcia, não é uma demônio típica, é uma garotinha bem, que eu acho bem fofa, meio atrapalhada até demais. Mas os demônios no Japão... que gosta de carro de bombeiro. Verdade. Eu sinto até pena dela, que o Katsuragi ele é meio ranzinza, ele é chato na maioria das vezes, principalmente na primeira temporada. Aí ela tenta até fazer algumas coisas boas pra ele, só que sempre dá errado. É que também ela vai, lavei seu PSP. ela jogando lá na máquina e eu joguei. PSP não. PSP. PSP não pode. Eu acho que é justo ele ficar bravo nessa situação aí, mas beleza. Ah, então é isso. Eu não lembro muito bem. Ah, é. A primeira temporada são quatro garotas, né? Se não me engano. Eu lembro a atleta, a bibliotecária, a cantora e eu não lembro a última. A bibliotecária é a última, que é a Hanazawa Kana. E a professora é dela. Não, a professora já é a segunda temporada. A primeira não. É a atleta. Não, eu tô vendo aqui, a primeira é a atleta, que só durou um episódio. Aí depois vem a garota riquinha, a loira lá de testa larga. Ah, é, tem a depois riquinha. Depois a Idol. E por último, a bibliotecária, que é a Hanazawa Kana. Todas dubladas por seiyus conhecidas. Primeira temporada eu acho assim mais simplesinha, depois segunda que os casos que ele se envolve vão ficando mais complexos. E principalmente depois na terceira que o nível já é diferente. Porque a terceira ela pula um monte de coisa e ela vai pra um outro esquema, né? As duas primeiras temporadas seguem o mangá bem fielmente, mas aí depois da segunda pra terceira já tem um pulo enorme de vários capítulos e volumes. Não, mas a terceira não segue o mangá não naquela fase? Segue. Porque assim, mas é que pulou, eu né? acho que faz sentido, porque assim, ele pulou porque se ele não pulasse ia ficar um monte de temporada, que toda temporada ia mostrar a mesma coisa, que era a garota dessa saga que ele vai conquistar. Então, pra não ficar nesse mesmo mesmice por três temporadas, ele decidiu pular logo pra temporada que não era mais conquistar, né? Agora o problema é outro. Eu só queria ver a parte do final animado, porque eu não entendi porra nenhuma daquele final. É muito ruim o final do mangá, cara. Nossa. O mangá acabou esse ano, né? 20 e poucos volumes. Eu acho legal a dublagem do protagonista do Hiroshimono, que ele só faz, a maioria das vezes, só personagem assim meio loser mesmo. Mas por ser meio chatinho, na maioria das vezes eu gosto mais da Elúcia. Acho ela muito, muito fofa. Eu sou muito fã de personagem tímido, então eu gostava mais da bibliotecária. A personagem da Hanazawa Kana é legal, mas eu acho ela um pouco irritante, aquele jeitinho dela. É que eu acho engraçado que o pensamento dela é um monte de coisa e ela, no fundo, é cat. Nada. Eu gosto da Aidoka. Eu gosto da Kanuchan. Dessa primeira temporada, só não gostei da loirinha. Desse tipo de personagem, eu acho que você já falou bastante do anime, até porque acho difícil alguém não tê-lo assistido ainda, né? Acho um pouco difícil ninguém ter um mínimo de conhecimento sobre esse anime, mas enfim. Só pra não ficar de fora da conversa, a minha personagem preferida era a bibliotecária, a Shiori. Eu não vou dizer que é difícil não, cara. Se eu falar pra muita gente que eu conheço que é Kami no Zoshiro Sekai, ninguém vai saber não, cara. Se falar o nome do anime fica mais fácil. Se tu falar isso pra mim, eu não vou saber qual anime que é. Kami no Zoshiro Sekai? Não, só em inglês que eu conheço. Ah, The Only Words. The World God Only Knows. É, isso aí também. Eu falo mais pelo japonês, cara. Uma vez, inclusive, falaram o nome em inglês pra mim, quê? Aí depois que eu me toquei. Mas mesmo assim, acontece. Ah, é curioso, só pra fechar, que é do estúdio Manglobe, que foi praticamente o primeiro anime do estúdio que era mais comercial, né? Não teve aquele início que eram obras originais, Samurai Champloo, Mystique Torratin, qual que outro que eles fizeram? Agora eu não lembro. Aí depois começaram a fazer de mangás, light novels, aí desandou. Desandou, é? Não, virou mais um, né? Que no início o pessoal ficava, né, colocava a Manglobe como a parte, né, por causa dessas animações iniciais, mas depois só virou um outro estúdio qualquer, de pega mangás ali, no Light Novel, um jogo. Um outro estúdio qualquer, cara, é foda, viu? era que acabou mesmo com o estúdio, beleza. Caramba, vocês, viu? Fez Samurai Flamenco, então. Bebop, eu sei, mas Bebop, sabe que anime é esse? Só por curiosidade. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti, não. Tá vendo? Tá vendo? Não é todo mundo conhece, não. Bebop só me decepciona, cara. Putz. Ah, e Ergo Proxy também, Manglobe. Sim. No início lá. Então, Hanazawa Kana, aí ó, pra ver como ela é superior, todo mundo escolheu a personagem dela como a melhor. Não, eu não. Não tô sendo contra. Então, a música de abertura da primeira temporada, God Only Knows, da Isamaku. E fiquem com essa música. Thank you. Ok, hora então da segunda música da primeira rodada. E a segunda música vai ser a da minha escolha, então, na vez. E... diferente, cara. Normalmente ele sempre se escolhe por último. Ele sempre se escolhe, a minha música é melhor, então vou deixar os pubs pra primeiro. Normal. É assim que tu me vê, Luke? É assim, Carlinho. Você é olho junto, Carlinho. Absurdo. Caramba, Luke. Olha. Nossa, beleza. A música que eu escolho para minha primeira indicação neste podcast é da OST do anime Otomi Yokai Zakuro. E o nome da música é bastante peculiar. Mitsuoji, Mitsumasu, Mitsubachou. É uma set song do anime. Uma música que mistura um pouco do Enka com um certo romantismo no ar. A história de Otomi Yokai Zakuro é bastante interessante. É um não sei o que, um não sei o que, não sei o que. O nome da música é Mitsuoji, Mitsumasu, Mitsubachou. Ah, tá. A história de Otomi Yokai Zakuro é bem interessante. Ela se passa num universo paralelo, no Japão do século XIX, de tal universo, na época da abertura japonesa para o mundo, abertura comercial e cultural. E nesse mundo paralelo, humanos vivem juntos com outros seres que são yokais. Só que existe uma grande gama de preconceito nesse mundo, porque os humanos em si, a maioria, a esmagadora dos humanos, não suporta a presença dos yokais, não gosta deles, criam-se anedotas, contos e por aí vai. Mas existe uma emenda governamental nesse Japão paralelo em que o exército local, a chefia local, busca trabalhar junto com os yokais para eliminar demônios que estão fazendo avarias nas cidades, complicando a vida das pessoas e por aí vai. E nesse conjunto de forças que devem se aliar, entra quatro jovens humanos que fazem parte de uma... três jovens humanos que fazem parte de uma força especial local, e as quatro yokais que fazem parte da outra força. E nisso a gente tem um conflito que, por mais clichê que possa parecer para muitos, bate em teclas como preconceito, romance, drama, luta, vingança. Há todo um laço da Zakuro, que é não por menos a principal personagem do anime, buscando saber sobre a identidade da mãe dela, que ela nunca viu. Tem as duas yokais gêmeas que ficam juntas com um dos rapazes, que é simplesmente fenomenal ver elas em ação. É muito bom ver elas em ação, sendo o nome delas Bombori e Hozuki. É ótimo vê-las em ação. Tem também uma outra yokai que é puramente sentimental, uma donzela perfeita. Enfim, esse é um anime que me agradou muito no final de 2010, foi uma das gratas surpresas daquele ano. E vale lembrar que a luta que tem entre as yokais e os demônios são interessantes no ponto de não há morte. Tudo que as yokais fazem é tirar o espírito maligno que está dentro dessas criaturas e libertá-los, para eles voltarem às suas condições normais. Para isso, três yokais executam um cântico especial, e durante esse cântico, a Zakuro vai para a batalha. É um anime que não é perfeito, mas eu acho fenomenal ainda assim. Os colegas assistiram o Otomi Yokai Zakuro? Não. É um anime que eu tenho muito interesse em assistir. Tenho aqui baixado, mas até agora eu não enrolei pra ver. Mas eu sei qual é. É muito bom. A animação dele é boa, a OST dele é boa, a história prende. A única pessoa que eu conheço que assistiu esse anime além de você foi o Paulinho. Raoni assistiu? Assistiu. Ele fez um texto lá pro anime. Assim, tem que dar uma olhada nesse texto, então. O anime é muito bom, ele é muito convidativo, ele te prende nas chamadas, especialmente do drama, especialmente nas chamadas dramáticas. Mas o contexto da segregação entre humanos e yokais, e os momentos de batalha entre as quatro yokais e os demônios que aparecem, são excelentes. Ah, e só antes que alguém pergunte, tem ou não tem, aparece sangue no anime. Tem sangue no anime, sim. Então não é um negócio que você vai imaginar, vira isso, vira aquilo, não. Tem dores no anime, não existem dores. É um desde da vida, né? Que muitos não morrem, viram Timo. Viram. Vir bichinhos felpudos, né? Exatamente. Não, não, não, não. Aqui o negócio é um pouco mais sério. Ok. Repito o nome da música. Muito bem. O nome da música é Mitsu Oji, Mitsumasu, Mitsubashou. Um tema da OST de Otomi Okai Zakuro. Agora é a vez do Luke Lucas fazer sua primeira indicação. Eu vou falar do primeiro anime que eu baixei com a minha internet discada, lá no tempo de 2000 e pouquinho, que é Chrono Crusade, ou como eu falava na época, Chrono Crusade, né? Porque o conhecimento de inglês era um pouquinho melhor que eu tenho agora, né? Acho que todo mundo aqui viu Chrono Crusade, né? Eu vi. Eu vi. Não. Você não viu, Bebop? Eu sou pior. Ainda não. Que isso, Luke. Eu gosto. Eu acho ruim, mas tudo bem. Cada um tem seu gosto. Como é isso? Pior ainda, eu gosto. Eu só gosto do final. Mas não vou falar o final, por causa do Bebop, coitado. Chrono Crusade conta a história de uma freira que usa armas, eu não lembro o motivo. Ele caça demônios. Cara, eu não lembro nada desse anime. Eu tô pensando aqui, eu não lembro nada. Eu lembro que a freira tinha um companheiro que era um demônio, e pra ele utilizar os poderes demoníacos lá, ele tinha que usar o poder vital da garota, que era a protagonista. Momento redundância, o demônio usando poderes demoníacos. É, vai. Usar os poderes dele. Tem que ser poder demoníaco, do capeta, velho. Gilberto Barros não indicaria esse anime. E aí, junto com ela, tem que enfrentar uma porrada de bichos lá, de monstros que querem dominar o mundo. E vai indo. Eu não lembro muito do anime. Eu só lembro mais do final. O final todo mundo lembra, aquela. Eu não lembro do anime. Eu tenho ótimas lembranças do anime, então eu não tenho como falar mal dele, porque eu só assisti uma vez também. Eu gosto. Só vi uma vez também. Mas que lembrança. Assim, a história é assim, tem essa freira, que na verdade não é uma freira, mas ela trabalha pra igreja, caça dos demônios. Ela é uma. Ela não é uma freira, propriamente dita. Ela não pode fazer missas ou coisa do tipo. Ah, aqui tem uma ordem. Tem o irmão dela que. Tinha sido. Tinham pensado que tinha sido tipo morto por um demônio. E então tem esse demônio que anda com ela, o Crono, por isso o nome do anime. Que ele é um demônio. Só que ele não. Ele meio que não pode usar os poderes dele, a não ser que ela libere ele pra poder usar. Ela tem tipo um colar que parece uma. Como é que eu posso chamar aquele negócio? Uma lanterna. Uma pião. Oh, não é um relógio. Peraí, o irmão dela não foi o rápido, não foi o que foi morto? Foi, mas é a spoiler, né? Isso é no início, caramba, que aí ela forma um contrato com outro demônio lá pra tentar se vingar, e ela usa um Não sei o que, que é realmente, eu não lembro o que, que é o aparelho, não. Que é pra controlar os poderes do demônio. É uma lamparina. Lampião. É um lampião. Não é lampião, mas é. Enfim. A Maria Bonita aparece também na minha. Mas sim, aí ela, e conforme ela vai, ela tá com esse demônio, ela vai diminuindo seu tempo de vida. Aí então ela tem que encontrar logo o culpado, etc. Enfim, estamos falando de, desculpe quem tá ouvindo esse podcast, estamos falando de uma forma bem porca a sinopse do anime, porque eu não lembro de nada. Não, mas assim, a ideia base é que eles são realmente caçadores de demônio que trabalham para a igreja. E ela começou a trabalhar com isso porque ela quer achar o demônio que fez o troço lá com o irmão dela. Também tem no anime portfólio. Aí tem o final que todo mundo lembra, que é o final bem marcante. E a música que eu escolhi é a música que toca durante o final. Que é um pianinho, é na instrumental. A trilha sonora é bem legal, cara. Eu gosto muito da abertura e encerramento também. É, eu ia botar a abertura, mas o... Como eu só lembro do encerramento, eu decidi botar o encerramento. Encerramento do... Encerramento não, a música que toca no final. Que é um pianinho que toca, bonitinho, eu gostei. E ela se chama... Cadê o nome dela? D.I. É de um CD gospel do anime. E é isso. Não tem muito mais o que falar não. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu queria saber a opinião do Padinho. Eu queria saber. Padinho, qual a sua personagem preferida? Só pra. Eu tenho minhas dúvidas, mas só quero saber. Eu não tenho um personagem favorito em Chrono Cruzeiro ainda, não. Não tenho um personagem favorito. Eu pensei nesse que anime. O Padinho ia dizer que era aquela freira, Luli. Mas tudo eu bem. Só me lembro de uma cena que me deixou arrepiado nesse anime, que não me lembro se era no quarto ou quinto episódio. É, foi um desses dois. Que tinha um garoto que era muito sensível a barulhos. E em dado momento teve um pouquinho só de barulho perto de onde ele estava, foi suficiente para pro poder dele se espalhar e todo mundo que estava ao redor dele se transformar em pedra. Exato. Algo mais ou menos assim. Nada disso. Não me lembro dos casos em assim, separação. Eu me lembro do primeiro episódio, quase do final, obviamente. Todo mundo lembra do final. Eu acho que também é ruim pra minha memória que o anime não era nem RMVB, era RM. Não, eu via VI. Então era um pixel na tela, né? Não, vinha então, VI. Então, repita pra nós o nome da música, Luke. D.I. E fiquem com ela. Dando continuidade então ao nosso podcast, é a vez do Evilásio fazer sua primeira indicação. Ok, então, minha primeira indicação, não vou fazer a que eu esperava, porque eu doei a música para um outro participante. Então eu vou indicar uma música que o anime, eu gosto mais do mangá, mas o anime também era legalzinho. Eu não cheguei a ver o anime todo, inclusive, que é uma música do anime Beelzebub, a primeira abertura do anime Beelzebub, com a Shirada, porque ela é muito sem noção, cara, é muito louca, assim. O nome da música é Dadadá. É, isso é por causa que o Beelzebub é uma história sobre um cara que é um delinquente fodão, que ele acaba um certo dia vendo um tiozinho de meia idade boiando no rio e vai tentar salvar esse tiozinho. Quando ele salva o tiozinho se parte no meio, de dentro dele sai um bebê, que na verdade é o filho do capeta. Que é um capeta, filho do capeta. Que é o Beelzebub, não sei o que, não sei o que, não sei o que, quarto. E esse bebezinho, ele acaba meio que se apegando ao delinquente, porque ele é mau. E como ele gosta de pessoas malignas, de certa forma, ele se afeiçoa a pessoas malignas, ele vai viver com esse delinquente vai ter que cuidar desse bebê até ele ficar mais velho e poder destruir a Terra e acabar matando todos os seres humanos. E essa é a história de Beelzebub. Basicamente a história vai se focar em um garoto, que é o delinquente, tentando encontrar outros delinquentes mais fortes do que ele para poder trocar o bebê para dar para esses outros delinquentes. Só que normalmente não dá certo, ele acaba sempre sendo o mais forte. E um problema que tem é que esse bebê, ele libera descargas elétricas muito fortes. E se o cara ficar a mais de 15 metros do bebê e o bebê começar a chorar, a descarga elétrica vai ser tão forte que ele pode morrer. Então ele acaba sendo obrigado a cuidar desse bebê. E tem outras coisas, é muito mais comédia do que ação, ele é um mangá da Jump, né? E, cara, eu acho bem engraçado, eu compro o mangá aqui no Brasil, eu acho legal, a música é muito zoada, que é uma música exatamente por causa que é um bebê, né? E aí tem a moçãozinha dele, dá. Ele faz tipo, tabu. Eu gosto pra caralho, cara. E a música é muito louca, a música, dá. É muito foda, cara. Eu gosto muito dessa música. Beleza. E assim, alguém mais viu o Beelzebub? Leu o Beelzebub? Eu li até o final. Eu li até o final. Meu único problema com o Beelzebub é que o Oga é overpower. Até o fim do mangá não teve um problema com esse filho da puta. Não, pois leva umas surras ali no meio, vai. Mas ele é de comédia, cara. Ele é muito mais do que de luta. Acho que eles botam. Mas tem alguns momentos que eles querem botar uma tensão, mas o personagem não, é tão overpower. Vai, que... ele, exatamente. Vai mais pra comédia por causa disso. Mas tem umas coisas iradas. Por exemplo, a disputa de vôlei, cara, do colégio é do caralho. Chupa Haikyuu. Chupa Haikyuu. Olha a ideia. O anime é muito engraçado. O anime, pelo menos o mangá, é bem engraçado, né? O anime eu achava que ele tinha alguns erros e tal, mas... É, o anime não é tão essas coisas. É, o mangá eu acho mais legal. Mas é isso, o anime é grande, eu acho que tem uns 50 episódios por aí. Então tem eles bastante. Eles tentaram usar o anime pra alavancar as vendas do mangá, mas não deu muito certo. Mas bem, é isso. Alguém mais viu além do Luke? E eu? Eu não vi. Eu vi um pouquinho. Achei comédia também, bem parecido com Pikachu, o bebê. Eu acho foda as cenas dele brigando com o outro bebezinho que tem lá. Ele sempre leva uma surra do outro bebê, cara. O Bel é um merdão, ele atrapa todo mundo. Uma vez que ele consegue ganhar do besouro lá, aí ele fica feliz pra caralho, é muito foda. Mas que grande o besouro? Tem o Yoruit, que é o amigo do August, que só se foge. O tiozinho que eu falei que abre no meio, ele vai morar na casa do Yoruichi, aí todo mundo pensa que o Yoruichi é gay. Muita foda. É muito engraçado, cara. Eu acho bacana. O mangá eu acho que vale a pena. Então, é isso aí. Fiquem com a abertura de Beelzebub. Primeira abertura de Beelzebub, Dadadá, do Grupo Tamashii. お子様だ表面は脱走し80年お前はすでにダダダダダ何ちゃんだ赤ちゃんだ2時間おきに呼吸だ両手におっぱい要求だ passada a indicação então, do Evilásio, chegamos à última indicação da primeira rodada do podcast. E essa última indicação ficará a cargo do Bibol. É, consegui. Me indinguei aqui umas músicas, mas deu certo. Agradeço, Evilásio. Agora. Obrigado, Evilásio. De nada. Ajudar. Foi solidário comigo. É, acabei de perceber que não entendo muito de demônio, não. Graças a Deus, né? Sua mãe viu Gilberto Barros e não deixou você ver. É. Ah, é, cara, eu lembro que no podcast de infantil ele falou que a mãe dele não deixava ele jogar Yu-Gi-Oh! É, você vê só? A mãe criou bem o filho. Eu tenho uma amiga que a coitada da mãe rasga os livros dela que tem citações a demônios. Harry Potter, não, nem precisa citar demônios. Harry Potter, por exemplo, ela já comprou duas vezes. Ela tem que esconder os livros se ela acha o livro no meio da casa. Rápido. Cara, Harry Potter já foi. Eu tenho uma história curiosa com isso. A Bússola de Ouro. É, a Eragon. Bússola de Ouro? Coitado. Mas Eragon de Dragão, cara. Caralho, a Bússola de Ouro, cara. Sério. Isso tá de sacanagem. Pra ter heróis, tem que ter inimigos, né? Bússola de Ouro mostra o urso da Coca-Cola lá pra ela. Não, Bússola de Ouro é porque tem toda aquela analogia com a igreja e tal. Aí tem o Harry Potter, que é bruxaria, coisa demônio. Aí tem o Eragon, que são criaturas demoníacas. Não, mas Eragon é ruim mesmo, então tudo bem. Eragon não é ruim, não. Eragon é muito foda. O mangá é bom. O mangá é bom. O mangá. O mangá. O livro é bom. A mãe dela não gostava daquele episódio da bruxa do 71 no Chaves, né? Ela ficava chamando o gatinho dela, o satanás dela. Tu falou aí, então, a história de um amigo meu que ele... A mãe dele era crente, ele meio que viveu nesse meio crente. E a gente jogava RPG, né? Na praça. E obviamente a mãe dele não sabia. Um certo dia chegou uma TV... Um canal de TV, né? Não uma TV. Chegou um cara de uma TV que queria fazer uma entrevista lá, falar como é sobre o grupo. E tava falando sobre RPG, né? Que a gente tava jogando. Aí quando botaram pra falar, todo mundo, todos os outros jogadores apontaram pro cara. Então ele tava muito de assustado de que a mãe dele visse ele jogando RPG, porque logo na reportagem, no começo, passava o livro do... O livro do... Acho que era uma cópia do Vampiro e uma cópia do RPG de Diablo. Que isso. Mãe dele pegou ele. Mas não, mas parece que ela não viu, não. Sim. Não vê essas coisas profanas. Mas sim, Bebop, fale aí sobre a sua primeira música. Ah, obrigado por me passar a música. Ah, mais uma música de Berserk, tive que apelar. Acho que deve ser a última, né? É, cara, pois é, eu fiquei impressionado que ela não tinha sido indicada ainda, né? Logo a abertura, né? Logo a abertura. É porque a trilha sonora é boa, amigo João. Tem muita música legal pra indicar. Enfim, abertura de Berserk, Tell Me Why, da banda Pen Pals. Que eu confesso que a primeira vez que eu vi essa abertura, achei a música é divertida, mas a gravação ruim. É, o vídeo não tem nada demais, né? Do anime, é meio, sei lá... Tem nada demais. A música é muito boa. Pois é. Aí depois eu comecei a gostar muito da música. Já toquei ela até com uma bandinha e tudo. Né? Foi bem legal. E é Tell Me Why, né? O nome da música é isso. Precisa falar de Berserk? Acho que não, né? Acho que o pessoal aí deve ter ouvido falar desse tal de Berserk. Acredito que sim, né? Mas... Quantas vezes a gente já falou disso, né? Não. Acho que não precisa. Só falta o autor continuar... fazendo, né, lançar de mangá, mas acho difícil com a Idolmaster aí chegando cada vez mais. Tinha sido ele ou o Togashi que disse que ia voltar agora? Togashi, né? Vai voltar. Eu acho que eles revezam, ficam fazendo essa brincadeira, vamos ver quem atrasa mais. A disputa tá boa. Não, o Miura tá pior, cara. Miura tá bem pior. Tá bem, tá bem ruim. Não, a mina de Nana venceu dos dois. É. A minha dinheira ficou doente, parou de fazer, voltou ao normal, não voltou a fazer. Traidora. Meu Deus. Não, você fica mó tempão, melhoras aí, Ayazawa, melhora e tal, ela volta ao normal, vai fazer mil e uma coisa, mas o mangá não tô afim de continuar o mangá. É mole, cara, sacanagem. E o pessoal de Data Live... High School DxD, eles aí continuam, né? O pior fui eu descobrir que o mangá tava parado não sei quantos anos depois que eu tava no 10º volume, já é viciado a porra. Se eu soubesse, eu não tinha lido aquela porra. Já tava ali dentro da história. Eu li, vi só o anime, não comecei o mangá exatamente porque eu sabia disso. Eu tenho aqui os 20, acho que é 20 ou 21 volumes. Foram lançados, né? Parado. É bem Berserk. Enfim, no Hanana. Apesar que aí, eu queria que o Takumi aparecesse no universo de Berserk só pra ser devorado e estuprado pelo demônio. Cara, ia ser rápido isso. Parece que vai ser relançado, né, o mangá aqui no Brasil. Aqui vai, do, cara, do primeiro. Vai ser relançado em qualidade normal. Ah, qualidade dê pra ler, né, que dê pra guardar depois. Exatamente, cara. Não aquela que tu vai pegar, ih, rasgou uma página, já era. Ih, a lombada tá desgrudando e tá metade do mangá de um lado e metade do outro. É complicado. Ah, mas eu fico triste, porque não vai ter a história do Gats no Body Funk. Graças a Deus. Eu vou, ah, pode falar, eu vou Deus, mandar uma cartinha pra Panini e vou pedir essa história no lançamento. Cara, é muito foda. Nossa. Vai ter que ser com a armadura já. Cara, os mangás de Berserk tinham umas coisas legais, cara, aqui. Tem um volume de Berserk que eles ensinam a fazer um berrelite. Quer dizer, eles ensinam a fazer um negócio que invoca o demônio na lua sangrenta do capeta. Muito bom, saudade. Teve um casal, cara, que se formou por causa da sessão de cartas de Berserk. Ai, que doideira. Imagine o naipe do casal. Quando é que começou a ser lançado aqui no Brasil, Blas? Primeira versão. Caramba. Foi na mesma época do Slam Dunk. Eu lembro de ter comprado os dois juntos. Pior é que eu acho que Berserk foi depois de Evangelion o primeiro mangá, o segundo mangá que eu comprei, cara. Na minha... Até hoje. Tu vê um por ano, né? Eu comprava com um amigo meu, cara, inclusive. Era um mês que comprava eu, um mês que comprava ele. Nunca dá certo isso. Até o cara viajar pra São Paulo, dava certo, cara. Pois é, mas sempre acontece isso. Eu fiz isso com o mangá do Ragnarok. Foi até o volume 50, assim. Foi longe ainda. Não deu certo, foi Metal Panic. Ok, sim, Carleiro, fala aí pra ele. Já que não tem mais nada para falar do anime, né? Então é só repetir o nome da música mesmo. Tell Me Why, abertura de Berserk. E fique com a música. Encerrado então a primeira parte do nosso podcast, eu passo então a honraria da voz para o Evilásio para ele conduzir a segunda parte então. Ok, passe a voz. Passei. É assim? Passou? Cadê ela? Passei. Tá bom. Acabei de passar. Precisa de efeito sonoro? Vai lá. Não, tá foda. Olha que eu tô pensando bobagem. Eu tô pensando bobagem. Pula logo pro Evilásio. Chipando. Negócio de passar ou não passar. Então, Eric, por favor, se segura a música. Então vai ser a abertura de Nuboku SS, a música chama Nirvana, que é do grupo MUCC, M-U-C-C, deve ser MUCC, que também já fez a abertura de Mega Nebo e o encerramento de Zobiloa. E no caso a história se passa num complexo de apartamentos onde vivem pessoas que são... ou são yokais, ou são demônios, são descendentes de yokais, demônios. Acho que... Não, eu li aqui que tem três personagens que são descendentes de demônios. Aí a maioria é de yokai. Aí a protagonista é a Hirishio. Eu acho que é uma garotinha baixinha que, se eu não me engano, ela é descendente de demônios. Cada morador tem agentes que protegem eles. Aí ela tem lá um protetor, que é... Kiki, se não me engano. Semi-secreto. Isso, agora não lembro se ele é um yokai ou se é um demônio, mas enfim, tanto faz. Aí o anime, no caso, ele pega bem o prólogo do mangá. Ele só vai mostrando mais, assim, o dia-a-dia deles no complexo de apartamentos e, assim, mais sendo uma comediazinha com um visual bem bonitinho, com muitos momentos chibis e tal, e lá pro final que tem algum drama, que tem algum acontecimento mais sério. Mas a maior parte do tempo é mais um slice of life mesmo. Que eu gostei bastante, mas bem que poderia ter mais, porque o mangá vai bem além disso, só que só ficou nessa primeira temporada mesmo. Eu gosto da garotinha que fica comendo o tempo todo e que ela se transforma num esqueleto gigantesco. E por coincidência ou não, é a Hanazawa Kana que dubla ela. Que pariu. E no caso eu tava lendo aqui... Eric, qual é o seu personagem preferido desse anime? Não, olha, coincidência, é a essa personagem de cabelos rosa que quase não falha, fica a maior parte do tempo comendo, é o que eu mais gosto. Por pura coincidência. Não tem nada. Tem nada a ver com não ser dublada pela Hanazawa Kana. Não. Eu também gosto da Hirishio, mas eu prefiro primeiro essa aí, que acho que ela se chama Kurata, não lembro o nome. Só que ela não tem muito destaque. Poxa, eu tava lendo aqui sobre o mangá e fica muito mais sério em certo momento. Tanto que vários personagens principais morrem. Eu até vi quais personagens morrem, mas só que não vou falar aqui. Aí eu fiquei até curioso em ler. Mas enfim, só eu e o Vaz assistiu mesmo. Ô Eric, uma pergunta. Fala. Qual é o seu personagem preferido em Angel Beats? Ah, vá a merda. Angel Beats não tem muitas personagens. Eu aposto que aqui é a dublada pra olhar sua cara. Que é anjinho lá, mas é assim mesmo. Não, mas a Anjo está em outro nível. A Tachibana tá lá no topo. Aí lá atrás que vem todos os outros personagens. De Anjo Bito. Anjo Bito, os personagens de Anjo Bito são bem mais. A Nazar tá dublando duas traps nessa temporada e não tô achando meus personagens favoritos. Trap. Eu gosto da trap. E no Flag. Ah, não assisto. Isso, não tem alguém mais pra falar sobre o anime? Tem alguma coisa mais pra falar? Alguém quer falar? Alguém viu além de mim, do Eric? Calil, você não viu? Não? Não. Então, Eric, repete o nome da música, por favor. Então, vai ser a abertura Nirvana pelo grupo Mook. Então é isso aí, escutem. この世界の隅っこで僕らは空を見上げてる君のぬくもりを探しに行くよ。 Tanto canon de merda. Vai pro quinto dos infernos. Não fala de Canon. Canon não tem demônio. Não é justo pra esse podcast. Enfim, a minha segunda indicação é de um anime que não necessita muitas apresentações. É de um anime que basicamente o fandom brasileiro deve conhecer de trás para frente, de frente para trás, com dublagem antiga, dublagem mais nova e por aí vai. É, eu estou indicando nesse momento a música Sayonara Bye Bye, um dos temas de encerramento de Yu Hakusho. Se eu for falar de Yu Hakusho aqui, como se ninguém conhecesse o anime, eu vou estar bancando bobo. Portanto, eu vou estar poupando vocês, ouvintes, e poupando os amigos aqui do podcast de explicações já que não necessitam sobre o Yu Hakusho, que tem uma história mais do que conhecida. Eu queria ver o Galeiro bancando bobo. Cara, eu não vou te dar esse prazer. Mas eu prefiro mudar a conversa sobre o Yu Hakusho para outro tom, que nem... Eu sei que o Yu Hakusho é um anime com porrada. Eu sei que o Yu Hakusho é um anime que tem demônio. Eu sei que ele é um shonen de alto nível. Eu sei tudo isso. Sei. E não admitir isso é burrice. Não admitir isso é burrice. Não à toa que esse anime é muito reconhecido mundialmente. Tu vai dizer que não gosta, mas não, né? Porra. Mas se eu for falar pra vocês qual é meu personagem favorito nesse anime, cara, na boa, vocês vão dizer que eu tô vendo o anime errado. É a Hanazawa Kano. Caramba, é você, hein, Luke? Acho que era criança na época. Caralho, a Hanazawa Kano é tão nova assim. Bom, eu digo isso pelo seguinte. Minha personagem favorita nesse anime é a Yukina. Por razões óbvias. Por razões bem óbvias, aliás. Acho que a Kalira é a única pessoa que gosta da Yukina. Será que não? O Abra também, cara. O Abra também. Tá bom, então me tira a curiosidade, Luke. Por que isso? Você não gosta da Yukina? Por que você tem contra a Yukina? Porque todo personagem bom, você vai gostar da Yukino, velho. A Yukina sobrepõe todas as outras mulheres do anime. Pode ser, mas tem tanto maneiro. A Yukina não é a Chorona? É a Chorona, que chora diamantes. Sério, cara? A irmã do Riei. A irmã do Riei, a que o cara gosta. Ela é formidável, eu adoro ela. Eu adoro ela. Ainda mais que ela vai te deixar rico ainda. É. Você dá uns tapas nela. Agora, se vocês mudarem a pergunta, só pra deixar mais restritivo do tipo, qual é o meu personagem preferido do quarteto? Do quarteto principal do anime? Só entre eles? Aí eu digo que o meu preferido é o Coabra. Ele gosta do casal, Coabra e Yuki. O Coabra eu acho um sarro, cara. Ele é desafiador, ele não é... Tipo, ele é burro. Ele é burro, tudo bem, ele é burro mesmo, burro com B maiúsculo. Só que ele é desafiador. Isso, cara. Ele é um cara. Só que ele é desafiador, homem. Ele tem um bom coração, é um bom amigo e sabe avaliar o que é certo e errado. Apesar de e ser tem burro. Um penteado bonito, né? Exato. Ele é um homem. Cara, ele rivaliza com o Riei. Tal como a flor de cerejeira, ele é um homem. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser Kuwabara. Aquela espadinha dele de energia é muito tosco. Personagem de comédia. É o Kuririn do Yu Hakusho. Olha que eu prefiro o Kuwabara, hein? Tu prefere o Kuwabara ao Kuririn? É. É, eu prefiro o Kuwabara ao Kuririn também. Kuririn é trapaceiro. Só porque o Kuririn é careca. Vamos aproveitar então, vamos perguntar aí pra vocês. Qual o personagem preferido de cada um? Eu gosto do Yusuke. Sentiu firmeza? Parece o Popó. Eu também, fico com o Yusuke mesmo. É, não mole não. Eu não tenho samba no pé, mas eu bato pra caramba. Cara, na minha infância eu gostava do Riei, cara. Eu quero que você vá pro inferno. E quem reclamar, morre. Hoje em dia eu acho que eu ia gostar mais de Suki, não sei mais como é chama e tal. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole não. Mas eu era do tipo, gostava dos caras mais fodões. Gostava do Ikki de Fênix, do Riei, esses caras que pareciam mal, mas não eram. Nossa, eu não gostava do Riei, não. Achei chato pra caralho. Tu sabe que o Riei eu prefiro. Porque eu sou Toguro, velho. Eu sou Toguro! Então você devia estar sendo 100% Toguro. Toguro ensinava matemática para as crianças. Ele falava do 100% do poder dele, 70, 80. É verdade, cara. Ele ensinava. Até ele chegar no 120%. É verdade. É mó roubado, né? Ele passa do 100, é muito roubado isso. Ele dava lição de matemática, é verdade. Usou o Game Shark pra poder passar 100%. Game Shark. Putz. Não parecia nem mais humano aquilo. Eu achava o irmão dele muito estranho, cara. Tinha medo do irmão dele. Toguro irmão. Toguro irmão é zoado, cara. Mas o mais roubado ali era o Kurama, né? Então, fazer o quê? É o Kurama. Cara, não fala no Kurama, que isso. Não fala no Kurama, que isso me lembra as edições da época da Animax. E todas elas tinham no final espaço do desenho do leitor. E o Sérgio Peixoto e outros que publicavam na Animax ficavam revoltados, porque sempre tinha o Kurama no casal Animax. Era Kurama com a Serena, Kurama com a Rei, Kurama com a Hikaru, Kurama com a Yukina. Kurama gostava com de Shun. Yuri, cara. Kurama gostava com de Yuri. Kurama com Shun. Kurama com Shun. Irritadíssimo. O pessoal ficava irritadíssimo, os redatores da Animax, por causa que sempre tinha o Kurama. Sempre tinha o Kurama. E você, Eric? Qual que era o seu personagem preferido? Eu só assisti o primeiro episódio de Yu Hakusho até hoje. Corta essa! Ele gosta daquele garotinho que foi quase foi atropelado. Que aparece no primeiro episódio. Muito triste, cara. E ainda assisti legendado, hein? Não dublado. Pô, aí perde a graça. Muito triste, cara. Cara, dublado, a versão com a dublagem portuguesa do Hakusho é muito boa, é muito digna. Os personagens não principais, só essa pra gente acabar aqui. Os personagens não principais, qual que são os seus preferidos? O Carlinho já disse que é a Yukino. E vocês? Eu gosto do Koema. Eu, hein? Tá rindo de quê, rapaz? Tá pensando que Mirival é gay, é? Seu diabo. Koema. Seu diabo, sai daqui, diabo. Tá burro, hein, diabo? E você, Biboco? Eu gosto também da Genkai. Acho bacana quando ela fica mais nova. E dei spoiler pro Eric. Eu gostava muito com o Ema na época, por causa que ele tem um negócio lá escrito em Júnior, né? Já que ele é filho do Ema Dayo. Por causa que o meu nome também é Júnior, né? Mas eu acho que hoje em dia eu escolheria o Tifu, cara. Tifu é do caralho. Depois do AMV lá do Gabriel Pensador com ele, eu acho ser muito mais foda. Mais uma dose, é claro que eu tô afim. A noite nunca tem fim. Por que que a gente é assim? Tem muito personagem bom, isso é verdade. E que personagem você mandaria pra um mundo de Berserk pra ser comido por um demônio de lá? Ah, o Kurama ia adorar ser comido. Mas ele é muito forte. Não perdoam mesmo. Ele ia sobreviver por lá. Vocês têm alguém aí que vocês mandariam pra lá? Eu mandava a Yukino. Vai pro inferno. E você, Carlinho, tem alguém? Eu mandaria o Toguro. Cara, eu mandaria o Togashi. Filho da puta, não termina na Terra. Perfeito. Não terminou de Yakusho, vai. Porque aquele final de Yakusho é qualquer merda, né? Ah, fiquei com preguiça aqui, vamos terminar agora? Vamos. Aí terminou no meio do caminho e foda-se. Que pariu. Então tá, Carneiro, diz a sua música de novo pra pessoal escutar. Ok, fica então com Sayonara Bye Bye, um dos temas de encerramento de Yu Hakusho. Thank you. Lucas, sua segunda música, por favor. Então, vamos falar sobre McDonald's e como ele influencia mal as crianças. Um rataraco mal santo, o capeta que trabalha no McDonald's. É isso aí. Ah, é isso aí, resumir, acabou, vamos próximo. Não, vamos falar, foi anime bom, que é anime divertido. Como é, qual que é a história de Hataraku Mao-sama? A história era sobre o Mao, Lorde Mao, que era um demônio que estava conquistando o mundo. Era Satã, cara. Era Satã, não era Mao? Mao é o Satã, que ele virou o Sadal. Ah, então, Mao, pô, tá certo. É Satã, pô, o nome dele, caralho. Ah, mas eu gosto mais de Mao. É, porque Satã me lembra o Mr. Satã e me lembra minha mãe me dando bronca. Eu não falei que o Dragon Ball tinha demônio, pô. Tudo bem. Eu já contei aqui, né, que minha mãe me dava bronca porque eu ficava cantando Satã, Satã. Sim. Então, o rei demônio Satã estava a um passo da conquista do mundo, só que ele acabou sendo derrotado por uma heroína e acabou tendo que fugir para outro mundo. E ele veio para a Terra, para o Japão. E para conseguir pagar as contas, ele tem que trabalhar no McDonald's para sobreviver. E para... É fácil não, cara. Ele quer dominar o mundo, cara. Mas... Foi aí que ele começou lá, o inferno, né? E de lá ele planeja ser gerente para assim conquistar o mundo. É basicamente isso. O legal é os outros demônios também, cara. Tem o Astaroth, né? Que é o cara, é a putinha dele. Trabalha como empregada pra ele, praticamente. É quase a dona de casa do mal. Tem o Lucifer, que é o otaku. Que é o Mitch, que não sai de casa. E só fica comprando coisa no eBay pra gastar o dinheiro do Mao-sama. Não, você tem que lembrar que a heroína, a protagonista lá que vai atrás do demônio no mundo real, ela tem que viver trabalhando no telemarketing. Tá todo mundo fudido, né, cara? Esse pessoal dos outros mundos. Aí tem a garotinha que se veste só como japonesa do Japão feudal, que era toda certinha. E obviamente tem a pseudo-loli peituda. Isso, que é uma garota normal, essa não tem problema. Você trabalha no McDonald's junto com o cara. Aí tem cenas engraçadíssimas, esse anime é muito divertido. Eu lembro muito ainda da cena que ele vai lutar contra o inimigo. Só que primeiro ele precisa tirar o uniforme do McDonald's, porque se ele rasgar o uniforme do McDonald's ele vai ter que pagar e não tem dinheiro pra pagar. Aí ele fica só lutando de cueca, porque... Por causa disso. Não tinha outra roupa. Ele foi funcionário do mesmo, foi? Foi várias vezes. Funcionário do mesmo. Ele ganhou plaquinha lá na frente e tudo? Era excelente, cara. Ele se lembra de perguntar se a mulher quer esquentar a papinha do bebê pra ele poder comer. Olha só, cara. O cara que é o melhor de todos os funcionários. Ele fica hesitando em esquentar a batata frita com o resto dos poderes demoníacos dele. É muito bom. É muito foda, cara. O nome da música, a música de abertura, é o Zero, abertura de Hataraku Mao-sama. Então é isso aí, galera. Fiquem com essa música e assistam esse anime, muito bom. この瞬間、この場所がスタート。イメージしてみよう。何ができるのかな。信じられない出来事だってある。もっと超えてゆけるね。ゼロから生まれるすべて輝いて。 indicação vai pro anime Blue Exorcist, ou Aoi Exorcist, que ele é um dos poucos animes desses que a gente falou, talvez o único anime desses que a gente falou, que tá mais ligado ao que a gente vê de capeta, né, na nossa religião, né? Que tem o cara, o protagonista, um filho do capeta, que ele era cuidado por um padre, né? Ele pensava que era humano, mas na verdade não era, e em um certo momento o pai dele é morto pelo capeta. E ele tem que ir pra uma escola de exorcistas pra poder depois vingar o pai dele. Claro, né? Escola, adoro. Escola, cara, escola. Tem que ter escola no meio. O anime é mais ou menos, né, nada espetacular. Tem umas músicas interessantes, tem outras que nem tanto. Eu gosto muito dessa música que eu vou indicar, que é a Call for Letter. Não! Só ver aqui se é exatamente isso. Call Me Letter, da Mika Kobayashi. E é legal, cara, eu gosto dessa música. O anime tem seus lados bons, tem alguns personagens que eu acho legais. Eu gosto da garotinha que ela invoca um espírito das flores. E que é dublado pela Hanazawa Kano. Eu não sei se ela é dublada pela Hanazawa Kano, cara. Eric, ela é dublada pela Hanazawa Kano. Mas vocês invocaram mesmo, hein? Ei, por favor. Eu nem sei de que anime vocês estão falando. Aoi Exorcist, cara. Aoi no Exorcist. Ah, qual garota? A garota de loirinha. A loirinha é Hanazawa Kano. Ah, chupi. Aí o Evilato gosta também, aí ó, o Evilato gosta também. Você gosta dela, Eric? Oi, não, dessa personagem eu acho chatinha. Você prefere a outra, que é mais chatinha ainda? Ah, no Exorcist eu não prefiro nenhum, não, na verdade. É que tem a sobrancelha da Mugi? Exato. Ah, essa sobrancelha me incomoda pra caralho, velho. Tem um negócio errado aí. Pinta, pelo menos, faz uma continuação, cara. É muito estranho. Mas bem, então é isso, anime cheio de ação, cheio de histórias demoníacas. Não tem muita comédia, pelo menos a comédia dele é fraca, eu acho. Tem muito drama também. Ele é legal, mas podia ser melhor. Podia ser bem melhor. Mas se você quer assistir um anime sobre pessoas no colégio, mas com ação, assista a Soul Eater, que é bem melhor. E eu, não sei se eu acho bem legal até um pouco mais da metade quando segue o mangá. Depois que segue o mangá, dá uma volta de 360 graus que se torna uma porcaria. Deixa eu terminar o anime, né? Não tava fazendo um sucesso. Eles tinham... estourou na época, mas... Eles tinham duas opções. Eles tinham duas opções. Ou eles inventavam uma nova história pra terminar o anime, ou eles paravam no meio do caminho pra poder ter uma segunda temporada. Só que parece que não ia dar certo ter a segunda temporada, então decidiram encerrar. Porque o anime não é tão grande, né? 26 episódios. Não é tipo o Soul Eater. Tem um filme, né? Depois, que eu não vi ainda. E é isso. Isso é uma coisa que eu acho absurdo, que eu acho totalmente desnecessário, cara. Que tem uma exorcista, que é uma mulher peituda, que obviamente ela anda com roupas justas, e que ela tira uma espada do meio dos peitos. É muito absurdo. Mas bem, vamos pra próxima. Escutem aí a música Calm Leather do anime Aoi no Exorcist. Understand the point right on the river. Top, sua segunda música, por favor. Minha segunda música é a abertura de Jigoku Shoujo Futakomori, que é a segunda temporada. Eu lembrei que é uma música legal. Consegui achar aqui. O nome da música é Nightmare, da banda Snow. E pra quem não conhece, Jigoku Shoujo, também conhecido como Hell Girl, é sobre uma menina que, como o nome já diz, é do inferno. Eu não sei se foi o Carlírio que mandou ela pra lá, mas acabou que ela virou protagonista desse anime. E ele foca mais em uma história episódica, tendo o background dessa personagem. Onde ela tem uma lenda, onde a pessoa entra em um site na internet exatamente à meia-noite, e se essa pessoa tiver com muita vontade de se vingar de alguém, ela pode acabar acessando o site de Goku Shoujo e o site vai aparecer para ela. Ela não aparece para qualquer um, é só para pessoas específicas que tiverem com muita vontade de vingança. Daí ela coloca o nome da pessoa de quem ela deseja se vingar, que essa pessoa pode vir a morrer depois. Nisso aparece a menina do inferno, a Goku Shoujo, com um bonequinho de palha lá, com um lacinho vermelho amarrado nesse boneco, e entrega para a pessoa para fazer um pacto, né? A pessoa aceitando o boneco já aceita esse pacto. E a Jigoku Shoujo volta pro inferno. Só que em troca da morte da vingança, né, que ela vai desejar pra pessoa que vai morrer, ela também vai acabar indo pro inferno quando for morta. Ou seja, quando ela morrer, não importa por quê, acidente ou for velhinha, a alma dela vai ser levada também pro inferno pela Jigoku Shoujo. É basicamente isso. E tem aquela história diária, né? Diária de episódios. Aí, Carlinhos, cuidado, hein? Mandar as pessoas pro inferno, você vai pro inferno junto, hein? Ah, vai aparecer do seu lado, hein? Melhor tomar cuidado, então. Bom conselho. É isso aí, cara. Cuidado, senão a aparece do seu lado, hein? Pô, pinhas minúsculas. O problema de Goku Shoujo com ela, eu gostei da primeira temporada, mas aí começou a apostar no fanservice com ela. Acho que foi na segunda ou na terceira. Que eu lembro que a primeira morte, a Jigoku Shoujo se vira uma abelhinha, velho. Aí eu falei, ah não, velho, não. O que que transformaram? Okay, garoto. Porque no começo era basicamente a mesma cena dela buscando a alma da pessoa e tal. Mas aí depois começou a apoiar a infância dela vestindo roupinhas e tal. Eu comecei a achar zoado. Não, eu não gosto dessa série. É, depois ficou meio zoado mesmo. Tem, não lembro certo se é a segunda ou terceira temporada que eles resolvem fazer. Da metade da temporada, eles resolvem fazer tirar essa parte de episódico e colocar direto, uma história direta com a família lá. E ficou até bacana, que mostra o passado dela, como ela foi parar no inferno. Acho que é até nessa segunda mesmo, segunda temporada, a Futakomori. A terceira é a volta das Goku Shoujo. É bacaninha, mas é repetitivo. Tem alguma garota dublada pelo Hanazawa Akana? É hoje, hein? Mas não tem Gonagai nela. Então... É, não aí, tem Gonagai. É, eu não muito personagem. Eu gosto desse anime, cara. Tem muito personagem, cara. Deve ter alguém dublado por ela, não é possível. Mas eu gosto da primeira temporada, não achei tão ruim, não. Só esse negócio da apelação depois pra segunda e terceira temporada, que eu não gostei muito. Gostei da ideia também, né? Só poderiam ter desenvolvido mais. Alguém tem mais algo a falar sobre esse anime? Agora que tá calado... Jigoku. Não? Eric tá aí? Ó, tô aqui. Não, aqui esse anime já falei antes que eu acho dele, que eu só vi a primeira temporada até hoje, 2 episódios da segunda. Ah, tá. É legal, mas só que eu acho muito repetitivo a primeira temporada, que foi a única que eu vi. É só o arco final da primeira temporada que muda um pouquinho. É, que conta o passado da garota, e também às vezes eu achava o modo de vingança muito viajado. Era algo que fazia mais eu ter vontade de rir do que outra coisa. Só isso. É, mas pois é, tem umas vinganças que parece que é de criança, né? Ah, tem uma que é a garota do colégio quer se vingar da outra, não sei qual motivo. Então vender a minha alma pra me vingar é uma coisa tranquila. Então vai lá. É meio bizarro. Então tá. Sua música de novo, Bebop. Fala o nome aí. Abertura de Goku Shoujo Futakomori. O nome da música é Nightmare. Então... tenho pesadelos com essa música. Ou não. Mano. 事か教えて夢と言って抱きしめて廃墟の街に見覚えがあり、あなたとめくった写真集の中、どうして一人、私は一人、すぐにすぐに夢なんだと気づく、瓦礫を走る、何か蹴飛ばす、夢から覚める出口を探すの、早く行かなきゃ、早く行かなきゃ、どこかであなたの声がしてるの、動いている時の中しか永遠なんて私の心を動かしてお願い、隣にあなたはいる、多分違う夢を見て、太陽なんかいらない、あなたの笑顔が今恋しくて、 サタナス、サタナス、 olha que coisa, que curiosidade. Vou falar aí pro pessoal, a Hana Zawakana nunca dublou um anime cujo nome começa com a letra J. Plantão, notícia urgente. Isso aí é curioso. O que ela tem contra a letra J? Jojo então, hein? O que ela tem contra a letra J? Cenas dos próximos episódios. Fez um pacto aí com alguém. O ex-namorado dela tinha letra J, sei lá. Ok, então pessoal, ela já dublou alguma garota cujo nome começa com a letra J, Eric? Pô, aí tu pediu o Enter. Você que sabe tudo da razão, cara. Específico isso aí, já. Caralho. Tô vendo aqui, ela nunca dublou uma garota que começa com a letra J, o nome. Olha aí, cara. Cara. Será que ela fala a letra cara, J? Cara, essa imagem que tu colocou, o look dela é assustadora, cara. Mas bem, então... Galera, vamos para as considerações finais deste podcast. Esse podcast muito suado. Esse podcast que pessoas foram mandadas para o inferno. Podcast quase que do capeta. Deixa eu me defender aqui. Pessoas foram mandadas para o inferno porque pediram para mandar pessoas para o inferno. Quer dizer que se a gente falasse de Canon e não pedisse para você mandar para o inferno, você não mandava? Eu estou obedecendo aquela política ainda de evitar mandar pessoas para o inferno, mas já que vocês pediram com tamanha gentileza. Ah, tá. Então tá, então antes da gente falar as considerações finais, por favor, Carleiro Neto, me diga quem vai escolher a última música e quem vai escolher o próximo tema. Medo. Cara, medo. Agora complicou, porque é medo mesmo. Então vamos caprichar no medo aqui. A última seleção musical desse podcast vai ser com honraria da sua parte mesmo, Eduardo. Ah, então eu tenho. Então se prepare aí. Ah, tranquilo. Se prepare aí. Quanto ao tema, a pessoa incumbida de nos proporcionar um novo tema pro podcast vai ser o Eric. Ok. Eu queria botar o tema no próximo podcast. Só por curiosidade, que tema você escolheu, Luke? Animes com a Hanazal, cara. Opa! Eu perguntei. Acho que tu acabou de dar ideia pra alguém. Então, pessoal, já sabe, não escolhe com letra J. Vamos pras considerações então. Finais. Primeiro do Bebop. Foi bacana participar. Eu só acho que o Padre Quevedo não vai gostar muito desse podcast. Ele não acredita nessas coisas. O Padre Quevedo não gosta da Nazal Akana. Aí eu já não sei, né? Mas de demônios eu sei que ele não gosta. Ele acredita em nada. Ele não gosta da Hanazal Akana e também não acredita no Gonagai. Ele não existe pra ele. Não existe. Isso. Não existe no Gonagai, não existe nada disso. Anime pra ele não existe. Então, acessem Anime Coach, tem podcast lá bacanas. várias matérias do X10. Tá bem legal. Vamos então para as constelações tais do nosso querido amigo Carreiro Neto. Cara, é bom esses temas que o pessoal gosta de se aventurar e criar seus dizeres, que nem hoje foi Hanazal Kana, não é normalmente o Gonagai. Se não tem Gonagai, não é anime bom. Hoje foi diferente. Então é sempre bom variar, e quando o tema ajuda é melhor ainda. Sempre bom participar desses podcasts assim. E faço o convite para vocês visitarem o Netuin, como de costume, semanalmente, e o Netuin mais com seus contos. Ok, então. Luke, bacana que a gente não falou de Boku no Pico hoje, né? O Eric falou de Boku. Foi citado sim. Eric foi citado aí do Anal Angel. Foi citado sim. Do Anal Angel. Exato. Como é que é, Eric? Falei o que o Maia disse disso, Boku no Pico. Se você gostou de ver Boku no Pico, então você vai gostar de ver Anal Angel. E se você gostou de ver Anal Angel, você vai gostar de ver Anal Justice. Justiça Anal. Caramba! Um anime divino. É só coincidência, eu já conheci esses dois títulos antes, tá? Então, mas enfim. Só conheço esse. Mas lê. O que você prefere? O anjo ou a justiça? Não, Anal Angel é um rapaz que entra num clube onde tem três traps. Aí o resto, né? Já Anal Justice é um rapaz que entra no clube que só tem garotas com algo a mais embaixo na parte de baixo. Ou seja, com vários traps. De qualquer jeito, vai ter entrada. É uma escola muito específica, velho. Ok. Então... eu imagino o símbolo do banheiro dessa escola. Lucas, por deve favor. Ser a foto do pico. Suas considerações finais. Minha consideração final é que eu gostei do tema bem underground, né? Sobre o capeta. Entendeu? Underground, porque tá embaixo da terra. Como diria o Zé Cavaleiro, né? O cara mais underground que existe. Esse é o diabo. É isso aí. Enfim, não sou muito fã de animes com capeta. Eu vi muito pouco. Falar desse capeta tipo... não, cara, o anime. O anime podia ter capeta. Falado do capeta. Pois é. Pois é. Pior que não tem demônio lá. Tem o capeta. Mas enfim, que mãe que dá o nome do filho de capeta, né? Filha da puta. Não é a minha. Enfim, é isso. Entre no Xanã, eu não posso mais, mas vocês podem entrar lá e falar que Lucifer e o Martelo é um nome muito errado para o mangá, porque diminui a venda de mangás no Brasil. Cara, foi demitido. Esse negócio que você falou do anime. Capeta, eu fiquei pensando, cara, será que eles pensam que o Ayrton Senna tinha um pacto de amor, né, coisa assim? Que eu sei, porra, é uma brincadeira, aí, né, aí. Poxa, né, é o debate boys aí, hein? Que coisa horrível, pois é, cara. Ela vai falar que ele morreu por causa disso? Deixa eu botar um comentário aqui. Quem foi o idiota que teve a belíssima ideia de colocar Lúcifer em letras garrafais como título de mangá? Já não basta todo o preconceito que nós otakus sofremos naturalmente nesse país de merda? Ainda precisamos que alguém de dentro faça uma presepada dessa? Ai, toma. Ai, se fudeu. É que esse garoto é o garoto que é zoado na escola, sabe? Esse otaku. Acho que é tipo a mãe do Bebop. Mas bem, quero saber qual que é o próximo tema, meu caro amigo Eric. E quais são as suas considerações finais? Então, o próximo tema... será música? Não será Hanazawa Kana. Todas são personagens envergonhadas. Nem todas, pô. Ah, eu quero fazer uma retratação das mais de 120 personagens que a Hanazawa Kana dublou. Tem duas que começam com a letra J. A Juri Sanada de Sekai de Ichiban, que é uma porcaria. E a Jessica Valentine de Seikoku no Dragonar, que é o anime dessa temporada. Que também é uma porcaria, né? É Yu-Gi-Oh, velho. Também é uma porcaria. Os personagens de Seikoku no Dragonar tem nomes todos desse tipo, bem ocidentais mesmo. Jessica, Rebeca, etc. Enfim, o próximo tema será músicas cantadas por seiyus masculinos. Não vale grupos, não vale bandas, tem que ser seiyus masculinos. Os seiyus masculinos, cara? Ah, são masculinos. ninguém não entende. Dubladores masculinos. Anal Justice aí, tá aí. Caralho, cara, agora que lembrou o filme lá do Cine, que ele fica brincando com o que tá gordão, a gente brinca com os peitos que tá. É. Verbo. É o clipe. Músicas cantadas por dubladores masculinos. Pronto. Então tá, cara. O Hiroshi Kamiya, vai ter o Tomokazu Sugi. Vai ter Mamoru Miyano também. Mamoru Miyano, Fukuyama Jan, tem vários aí. Só gente de peito. É, meus colegas, amigos do peito. Amigos do peito. É isso, agradeço a participação e tô fazendo uma divulgação aqui. Acesse Anime Corte e vejam lá o último post que eu fiz, que é sobre os 10 piores animes, segundo uma anime list, que eu assisti durante uma semana, os 10 piores animes. Por que você não, assistiu? Você tá de sacanagem. Por quê? Não, não. Olha, isso, eu vou ser sincero, do que tem ali naquela lista, tem uns 8 que realmente são piores do que a Vendia, viu, Evilazo? Não são. Você olha pra aquela lista e a Vendia não, não é o pior, cara. Não são, cara. Não são. Meu, vou te mandar um link agora. O pessoal fala, é pior que a Vendia, mas ninguém viu, cara. Só eu mas, vi essa porra. Não, mas, Evilazo, você tem mais raiva? Você tem mais raiva porque você teve que aguentar 12 episódios de Avenger. Aí tudo bem, mas esse. Tem coisa pior. Tem sim, cara. Tem coisa pior que culpa. É Avenger 2. Avenger, porra. Então é isso. Obrigado pela participação e acesse o Anime Corte. Então vamos lá, última música. Primeiro dizer que eu agradeço a presença de todos. Foi um podcast muito diferente. Um podcast cheio de gatinhos. Na verdade, Luke? Gatinhos. Não, não entendi essa, cara. Ah, tá. Porra, essa você pediu muito pra mim agora. Então, foi um podcast cheio de Hanazawa Kana. Tudo bem. E, bem, vamos então pra última música. A última música vai ser do anime Makai Oji, Devils and the Realists, que é um anime sobre um garoto que ele é a reencarnação... Ou ele é primogênito de Salomão. E ele não acredita em demônios, nem coisas de outro planeta e tal. Só que tem uns demônios que vão. É, como é que eu posso dizer assim? Vão estudar junto com ele. Demoniar. Na escola dele. Vão estudar junto com ele na escola dele. Tem escola de novo. E eles vão fazer isso porque o rei dos demônios ele foi dormir. E eles precisam escolher um rei interino. E só quem pode escolher é esse garoto. Porque ele é descendente de Salomão. Então a história é o tempo todo os demônios tentando fazer escolher eles. É isso. A música é legal. A história é. O anime é meia boca, mas eu gosto. Acho que o Eric viu esse anime. Não sei. Ah, não, eu só vi o mangá só. Um anime eu não peguei pra ver não. Mas o mangá eu achei legal. É, não é tão ruim não. Ele é tipo. Não, não. 07 Ghost, que parece que vai ser. Uma coisa altamente babaca e homossexual, porque só tem homem show. É, tem. Mas eu, não é. Eu comecei com aquele preconceito, gente. Vai ter mais fanservice dos caras e tal. É. Mas não, a história é bacana, os personagens são legais. O único chato é o protagonista lá, o riquinho, que não acredita em coisas sobrenaturais, etc, etc. Porque lá é um mala. Pois é. E, então, eu vou indicar a música de abertura, Believe My Dice. Que é legal, a música é muito boa, por sinal. O anime não é essas coisas todas, mas a música é bem legal, então fiquem aí com essa música. E tchau, tchau, né? Até daqui a 15 dias, que a gente vai ter que achar aí os dubladores masculinos. Os peitos de homens. Oi. Oi. Como é, Bebop? Oi. O Bebop tá lagado do começo do podcast, velho. Eu acho que tem que limitar lobo, cara, que não tá aqui. Waifu! Que waifu! Pariu! Que pariu! Tchau, pessoal. Até. Alô! 始めた年から近いの。 ことを足かせつけられても高く Feeling my guys きっと答えなどないだろう